Papaquilo, desça para 2.000 pés e reduza a velocidade para aproximação. Gol 1884, essa é a identificação, chegada a mar e desça para o nível de voo 060. Pastor, 3-2, estabilizou? Estabilizando agora. Ciente, chame torre, 118, decimal 6. 186. Lima, Papaquilo, chama a torre. 118, decimal 6. Boa noite. Passaredo 2224, ação de indicação, chegada a mar e desça para o nível de voo 070. 070, passaredo 2224, mantenha a instalação, é o número 3 na aproximação. 5218, desça para 2000 pés, ajuste 1019. 2000, 5218. Trip 5218, autorizado o final ILS, exo e reposta estabilizado no localizador. Trip 5218, copiou o controle? Afirmo, reportarei estabilizado o ILS 5218. Uno 884, desça para 3000 pés, ajude 1019. 19, Passaredo 2224, desça para nível de voo 050. 050, 2224. Controle, boa noite, TAM 3197. TAM 3197, contato radar, saída da EL, sub, mantém a nível de voo 380. 380, pode voar da EL? Autorizado da EL, TAM 3197. Voando da EL, 3197. Gol 1776, acione identificação, chegada a Mari, desça para o nível de voo 060. Estabilizado, ILS 5218. Trip 5218, chama a torre 118, decimal 6. 18,6, obrigado, até daqui a pouco, 5218. Gol 1884, desça para 2000 pés, ajuste 1019. 2019, boa noite. Confirma? 3197 pode voar, Leda? Da EL, TAM 3197. Mantém da EL, 3197. Webjet 6728, acione identificação, chegada Mari, desça para o nível de voo 070. Identificação Mari 070, transmitido coordenador de destaque ou dura. Web 6728, mantenha Mari, o seu número 4 na aproximação. Mantenha Mari, já está reduzido, estou com 255. Sim, Web 6728. O 1884, autorizado final ILS Exo e reposto estabilizar no localizador. Reportaremos o localizador, 224. Passarei do 2224, desça para 3.000 pés, ajuste no 099. 3.099, passarei. Valeu. Pois não, gente boa, hein? Valeu. Abraço. Gol 1884, estabilizou? Gente, chame torre 118, decimal 6, gol 1884. 3197, chame Centro Recife 1251, alterna 133-25. Passarei do 2224, desça para 2000 pés, ajuste no 099, autorizado final ILS Exo e reposto estabilizado no localizador. Vai reportar estabilizado, é só 2000, passarei 2224. Gol 1776, desça para 3000 pés, ajuste no 099. 3719, bom, 77. Webjet 6728, desce para 4000 pés, ajuste no 019. 4000, Webjet 6728. aproximar a frequência da torre pro gol 1884? 118 decimal meia. Estabilizado passarelo 2224. Passarelo 2224, complete a final, chame torre. 118 decimal meia. 86, bom trabalho. Gol 1776, desça para 2000 pés, ajuste 1019. 2000, 1019, gol 1776. Gol 1776 autorizado, final ILS X-Ray, reporte estabilizando localizador. Autorização X-Ray, forma estável, gol 1776. Estabilizou na LS X-Ray, campo à vista, gol 776. Gol no 776, chame em torre, 118, decimal 6. 186, boa noite, gol 776, obrigado. Webjet 6728, desça para 2000 pés, ajuste 10019, atualizado o sinal INSX-Way, reposta estabilizado localizador. 2000 pés, vai tomar estabilizado localizador Webjet 6728. 3662, ação de indicação, chegada a Mari, desça para o nível de voo 050. Qual é o nível da medida? 050, TAM 3662. 050, pode voltar? Autorizado, ITAP, TAM 3662. ITAP 050. Estabilizado visual, Web 6728. Web 6728, chame torre, 118, decimal 6. 18-6. Obrigado, boa noite, Web 3110, acione identificação, chegada a mar e desça para o nível de voo 060.